prazer. Mas ninguém joga pra perder, é pra valer. Em Puerto Rico, juro que fico ao seu dispor. Eu canto louco em seu louvor, vai entender. Foi sexta-feira ao bom fim, e de joelhos eu pedi ficar de lobby com você daqui pra frente. A menininha, a mãe senhora do candomblé, eu fiz mandinga pra você, disfarce bem. Pra você.